por segundos. Se você virou horas, não liga pra quem espera o nosso fracasso. Na plateia vão nos aplaudir, mas sem ti não dá pra viver. Falem o que falar, eu amo você. De amor.